Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que sempre dá o que falar no Brasil, a Lei Rouanet. Vamos analisar um artigo bem recente do Dino Santos, que usa dados oficiais, sabe, para tentar desmontar alguns mitos sobre, sobre aquele suposto desperdício de verba pública. A ideia aqui é entender como a lei funciona mesmo. O artigo se baseia em fontes como o Ministério da Cultura, o TCU, o CGU, até IBGE e IPEA. Então, bora lá desvendar isso. Para começar, o básico do básico. A Lei Rouanet, lá de 91, ela não é um repasse direto de dinheiro público. Não é o governo assinando um cheque para o artista. É um mecanismo de... incentivo fiscal. Empresas e pessoas físicas podem direcionar uma parte do imposto de renda que já iriam pagar para apoiar projetos culturais. Projetos aprovados pelo MINC, claro. Isso, até 4% do IR devido para empresas, 6% para pessoas físicas. E esse ponto do incentivo, não repasse direto, é crucial. É aí que muita confusão começa, né? Sim, porque assim, o projeto passa por uma análise técnica, financeira, de mérito, lá no Ministério. Mas isso é só o primeiro passo. O fundamental mesmo é que depois de aprovado, o projeto precisa... ele precisa achar um patrocinador privado. Alguém que queira usar essa renúncia fiscal para apoiar aquele projeto. Ah, então peraí. Se não achar patrocinador... não tem dinheiro. Mesmo aprovado. Fica só no papel. Ou seja, depende muito do interesse do mercado. Não é o governo que escolhe e dá o dinheiro do orçamento para o projeto X ou Y. Entendi. E, claro, tem toda a fiscalização do TCU, da CGU, tem que prestar contas direitinho, tudo público lá na plataforma Plus Brasil. Certo. Então, essa dependência do patrocínio privado é chave. E é aí que o artigo traz uns números, olha, bem interessantes, que meio que batem de frente com aquela narrativa dos artistas milionários, sabe? Sim. Quais dados ele traz? Dados de 2022 do MINC mostram que cerca de 80% dos projetos que conseguiram captar recursos ficaram abaixo de 300 mil reais. 80%. Nossa, 80% abaixo de 300 mil. Isso muda bastante a percepção, né? Pois é. E tem mais. 85% de quem propõe os projetos são MEIs, microempreendedores individuais, pequenas empresas ou... organizações da sociedade civil, ONGs. Olha só, isso sugere uma capilaridade bem maior do que o senso comum imagina, né? Não são só os grandes nomes. Exato. E tem outro ponto importante que o artigo deve mencionar. O teto de captação por projeto diminuiu muito. Sim, verdade. Caiu de, tipo, 60 milhões lá em 2018 para 1 milhão em 2022. Isso foi via portaria do MINC. A justificativa era justamente tentar democratizar mais o acesso, pulverizar mais os recursos. Faz sentido. Isso ajuda a pintar um quadro bem diferente, né? E é super importante não confundir a Rouanet com a Lei Aldir Blanc, certo? Aquela que surgiu na pandemia? Fundamental. Essa distinção é, nossa, é essencial. A Aldir Blanc de 2020 foi outra coisa. Foi uma ação emergencial. Emergencial, isso. Foi um repasse direto mesmo, 3 bilhões da União para estados e municípios. O objetivo era socorrer trabalhadores da cultura e espaços culturais que estavam, quebrados por causa da Covid-19. Ajudou muita gente, né? Muita gente. O IPEA fala mais de 700 mil trabalhadores e uns 30 mil espaços culturais. Mas a lógica, veja bem, é totalmente diferente da Rouanet. Aldir Blanc foi transferência direta, temporária, por uma crise específica. A Rouanet é contínua, funciona por renúncia fiscal, depende do patrocínio privado. Misturar as duas leva a conclusões erradas sobre a Rouanet. Perfeito. Entendido. Uma foi socorro direto, a outra é incentivo via mercado. E aí, falando em grana... qual o impacto econômico disso tudo? O artigo também entra nisso, né? Entra. E são dados bem relevantes para posicionar a cultura não só como gasto, mas como um setor econômico mesmo. O setor cultural, segundo o IBGE de 2020, representava 2,61% do PIB brasileiro. Quase 3% do PIB é bastante coisa. É sim. E gerou, em 2019, cerca de 5,2 milhões de empregos, diretos e indiretos. E tem um estudo da FGV, que o artigo cita, bem interessante, ele calcula que cada R$1 investido via lei de incentivo cultural gera, na verdade, R$ 1,59 na economia. Opa! Então, esse R$ 1,59 de retorno sugere que o tal incentivo fiscal não é só uma renúncia de imposto, mas funciona quase como um... O investimento que multiplica o dinheiro na economia? Exatamente essa leitura. Porque você tem que pensar no impacto em cadeia, sabe? Tipo um show, um festival, movimenta turismo, hotelaria, restaurante, transporte, gráfico que imprime material, técnico de som, de luz, gera um monte de receita indireta, inclusive impostos que voltam para o governo. Fora o valor social, de identidade cultural, de formação cidadã, que é mais difícil de botar um número, mas que é super importante também. A análise econômica ajuda a ver a cultura como um motor. Ok, então resumindo o que a gente viu com base nesse artigo. A Lei Rouanet funciona por incentivo fiscal, não é dinheiro direto do governo. Ela depende de patrocínio privado para acontecer. Tem fiscalização e os dados mais recentes mostram um foco crescente em projetos menores, proponentes mais diversos. Isso. E é bem diferente da Lei Aldir Blanc, que foi um auxílio emergencial específico para a pandemia. Certo. E aquela narrativa de desperdício ou mamata para artista famoso parece que não bate muito com a forma como a lei opera na prática, nem com os dados de impacto econômico que o artigo apresenta. Pois é, os dados apontam para outra direção, mas fica uma reflexão final, sabe? Algo que os números mostram a consequência, mas não a causa completa. Se a captação de recursos depende, no fim das contas, do interesse do patrocinador privado, como será que esse filtro do mercado influencia ao longo do tempo? Que tipos de projetos culturais conseguem sair do papel e ganhar visibilidade? E quais ficam pelo caminho? Quer dizer, para além da eficiência econômica e da distribuição para projetos menores, como esse mecanismo molda a diversidade cultural que efetivamente chega ao público? É algo para a gente pensar, né?